para casa um ponto que é preciso. Sim, é evidente que nós, olhando a classificação, o Gafanha em penúltimo lugar, mas vindo de uma vitória importante, tinha dois jogos consecutivos em casa, eu sabia que o Gafanha, se conseguisse vencer os dois jogos em casa, dava um pulo, até sairia da descida. Pronto, tentámos vir para aqui com a lição de tentar ganhar, mas é evidente que o Gafanha tem uma equipa boa, uma equipa que reforçou-se com muitos jogadores. A minha equipa não conhecia minimamente o adversário, 8 jogadores que não jogaram na primeira fase, com elementos de jovens, mas de grande valia, e é evidente que, pronto, conseguimos fazer o golo, fizemos o mais difícil, que era marcar um golo fora, mas também por mérito do adversário, também o vento muito forte na segunda parte, e o adversário também teve mérito, procurou, conseguiu um golo, um ponto é bom para nós, porque mantém-nos à distância do Gafanha, conseguimos manter a distância para o Bustelo e conseguimos ganhar um ponto ao Oliveira de Frades e ao Lourosa, ou seja, este é um processo de ponto a ponto, jogo a jogo, e pronto, neste momento estamos num lugar seguro. Agora vamos ter dois jogos em casa. Nesta segunda fase tivemos dois empates fora e uma vitória em casa, ou seja, já jogamos dois jogos fora e um em casa. Há equipas que fizeram o inverso, acho que é positivo. Estamos no bom caminho, sabemos que ainda há muito para andar, mas dependemos somente de nós.